continua tocando. Ritmin. Posturado, bigode fino, só paga a paz de 200. Posturado, bigode fino, só paga a paz de 200. Mas quando ele pega, puxa meu cabelo, dá tapa na bunda e joga pra dentro. Ai, caralho. Bota, 10 pra você. Cabelinho meu marrento, esse é meu marrento. Cabelinho meu marrento, esse é meu marrento. Denilson meu marrento, esse é meu marrento. Eu vou ficar de quatro, joga a buceta por cima da vara, vem pra escolinha do cabelinho. Joga a buceta por cima da vara, vem pra escolinha do cabelinho. Vem que vem da tropa do Liroé. Bota 10 pra você, menina. Bota 10 pra você, que essa toda brincar de criar de daê. Bota 10 pra você, menina. Bota 10 pra você, menina. Bota 10 pra você, que essa toda brincar de criar de daê. Cabelinho meu marrento, esse é meu marrento. Cabelinho meu marrento, esse é meu marrento. Denilson meu marrento, esse é meu marrento. Eu vou ficar de quatro, quatro, quatro. Eu vou ficar de quatro, quatro, quatro. Davi meu marrento, esse é meu marrento. DJG meu marrento, esse é meu marrento. Joga a buceta por cima da vara, vem pra escolinha do cabelinho. Joga a buceta por cima da vara, vem pra escolinha do cabelinho. Bota 10 pra você, menina. Bota 10 pra você, que essa toda brincar de criar que tá aí. Bota 10 pra você, menina. Bota 10 pra você, menina. Bota 10 pra você, que essa toda brincar de criar que tá aí.